Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou continuar com aquela leitura, fazendo um outro comentário. Nós tínhamos ido até o capítulo 8, que capítulo 9 é a Revolução Copernicana. Vamos parar um pouco para examinar brevemente as consequências que as descobertas de Kant trouxeram para a visão geral do mundo no pensamento europeu. Consequências que, como veremos, se prolongam até hoje. E, indo muito além da esfera das discussões acadêmicas, deslizam sutilmente até o fundo das consciências, modificando o sentido da vida de inumeráveis pessoas que nunca leram Kant e talvez nunca ouviram falar dele. Quando ele mesmo descrevia o impacto da sua obra como uma revolução copernicana, ele tinha plena consciência de haver invertido o quadro todo do conhecimento humano. Assim como o monge polonês havia invertido o retrato dos céus. Uns mais, outros menos, todos os homens até então acreditavam viver num universo real, ordenado pela razão divina ou por um tipo qualquer de legalidade cósmica, que aos poucos revelava aos profetas e aos sábios alguma fração dos seus decretos, tornando mais amena a caminhada da espécie humana num cenário de trevas e imprevistos. Como o homem se via a si próprio como um habitante da Terra entre bilhões de outros, só parcialmente superior aos animais, e tão submetido quanto eles à ordem geral das coisas, a mesma desde o início dos tempos, por baixo das variações dos modos e das circunstâncias, não. Cada homem se via a si próprio como um habitante da Terra entre bilhões de outros, só parcialmente superior aos animais, e tão submetido quanto eles à ordem geral das coisas, a mesma desde o início dos tempos, por baixo das variações dos modos e das circunstâncias. O sábio, filósofo ou cientista era somente um homem entre homens, vivendo no mesmo mundo que era o de todos, e só se distinguindo deles por saber um pouco mais sobre uma coisinha ou outra, sem a mais mínima presunção de superar ou impugnar a experiência acumulada pela humanidade inteira ao longo dos milênios. Isto aqui é uma coisa facílima de você comprovar historicamente. Se você estuda as obras dos filósofos medievais e você pergunta, a cosmovisão deles era diferente da de todo mundo? Não, era exatamente a mesma. Quer dizer, qualquer camponês ou comerciante via o mundo mais ou menos como Santo Tomás de Aquino ou Dan Scott, só que eles viam um pouco mais. De repente, esse universo comum se dissolvia num farelo de aparências inconexas. A razão divina recuava para o mundo das hipóteses improváveis, e a única força ordenadora que restava era a razão da comunidade humana, eternamente separada das coisas em si por um muro de formas a priori, e condenada pelos séculos dos séculos a costurar aparências, mediante fórmulas matemáticas, sem poder jamais saber se elas se referiam a alguma coisa, ou eram apenas um arranjo de conveniências práticas. Eu me lembro de ter explicado antes que a questão, vamos dizer, da unidade do mundo se tornava agora apenas a unidade da razão. Não conhecemos a unidade do mundo, porque a unidade do mundo era parte, vamos dizer, do mundo em si. Não conhecemos o mundo em si como não conhecemos nada em si. Só conhecemos as aparências que nos cegam, que nós mesmos costuramos de acordo com a estrutura da nossa percepção e da nossa razão. Então, a única unidade que sobrou foi a unidade da razão. O que é a unidade da razão? É a unidade das ciências. Quer dizer, tudo o que nós sabemos do mundo é aquilo que as ciências dizem, sem a garantia de que isto corresponda ao mundo real, mas é o único que nós conhecemos. E que ele tem autoridade porque a razão é a mesma em todos os homens, então somos todos obrigados a ver a coisa do mesmo jeito, tal como as ciências nos dizem, porque a ciência sendo o ápice da razão, e a razão a única unidade que existe, então, ou vamos para, vamos dizer, o mundo da extravagância e da aberração, ou entramos dentro do mundo da ciência e aceitamos que é o único mundo existente. Uma consequência imediata disso era que as ciências já não podiam regular os seus métodos e investigações pelo humilde reconhecimento das exigências de um mundo objetivo, de uma realidade externa que as antecedia, que as transcendia infinitamente e que constituía, por sua mera presença maciça, o critério último e soberano dos seus erros e acertos. Note bem que o que agora vira o critério soberano é o experimento científico. Mas não se sabe se esse experimento científico descreve algo da realidade objetiva ou não. Sabe-se apenas que ele é racional e, por ser racional, tem que ser obedecido. Então, vamos dizer, esse empirismo que se tornou, vamos dizer, quase que obrigatório, ele, na verdade, ele é um falso empirismo. Não é a realidade que é o teste das coisas, é a experiência científica formalizada, né, cientificamente. Porque já quando estava em Descartes, ele colocava que o próprio objeto da ciência tem que ser abstraído de todas as qualidades sensíveis e subjetivas, da cultura, Claro, da isso, observação. claro, o negócio do Kant já tem muitos antecedentes. Quando ali Descartes, Newton, Galileu fizeram a distinção das qualidades primárias e secundárias, dizendo que primárias eram somente aquelas que podiam ser medidas, né? Como, por exemplo, o peso e a posição, tá certo? E as outras, como, por exemplo, o gosto, a cor, eram inteiramente subjetivas, então não faziam parte da realidade do mundo. Isso aí, evidentemente, já tinha uma inversão, porque quem faz a medição somos nós mesmos. Certas coisas não nascem com suas medidas, né? Medida é, por definição, uma comparação entre uma coisa e outra. E quem escolhe o que comparar com o que somos nós, né? Então, já havia um princípio, evidentemente, desta inversão ali no Descartes. A inversão, Descartes começa a inversão ao colocar o eu como um dado mais certo do que a existência do mundo. Tá certo? E somando isso à distinção das qualidades primárias e secundárias, então você já tinha o caminho aberto para o Kant. A diferença do Kant é que o Kant bolou um sistema inteiro. Tá certo? Ele, por assim dizer, ele universalizou essas distinções, dando a elas mais que o um valor metodológico, um valor ontológico mesmo, né? Se tudo o que nos vinha da realidade era uma aparência solta, sem qualquer unidade em si mesmas, se a única força unificante da totalidade do real era a razão humana, é claro que essa razão não devia satisfações a uma realidade objetiva, mas tão somente às suas próprias exigências internas, tal como consagradas na lógica e na teoria kantiana do conhecimento. E como a expressão máxima da razão eram as ciências, estas assumiam automaticamente a autoridade que até então pertencer ao senso comum, à experiência acumulada da espécie humana. A qualquer momento, um cientista podia informar aos demais homens que o mundo, a vida, os seres, nada era como eles viam e percebiam, mas como a sua ciência dizia que era, pouco importando que outras ciências dissessem coisa diferente. Para piorar um pouco a situação, os métodos de investigação usados por esta ou aquela ciência já não precisavam curvar-se às realidades impostas pela constituição objetiva das coisas e seres, e aliás nem poderiam fazê-lo, já que esses seres e coisas eram apenas hipóteses por trás do único dado acessível às aparências fenomênicas. Então, que existem aparências fenomênicas é uma coisa óbvia, que nós não vemos a realidade inteira, que todo mundo sempre soube, né? Só que havia desde a antiguidade essa distinção entre o fenômeno, que se chama fenômeno, que é a aparência, e o noumeno, que é, por assim dizer, o espírito da coisa, a substância que está por trás. Tá certo? Então, caminhar do fenômeno à substância, do fenômeno ao noumeno, era a atividade fundamental da filosofia. Tá certo? Agora, de repente, bom, o noumeno tornou-se incognoscível, restam somente os fenômenos e a sua organização dentro do sistema das ciências. Se é que as ciências constituem um sistema. O que eu acho uma coisa absolutamente impossível. A unificação de toda a ciência. O sistema seria assim, vamos dizer, certos princípios universais que governam todas as ciências, digamos, desde a física atômica até a antropologia, a psicologia, etc. Isso é absolutamente impossível. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque uma ciência, ela começa delimitando por abstração o seu objeto, e ela só trata desse objeto já previamente demarcado. Outra ciência vem e demarca outro aspecto, e outra demarca outro aspecto. Você não tem garantia nenhuma de que esses aspectos podem ser articulados, muito menos é de que eles podem ser remetidos a cinco ou seis princípios explicativos comuns. Esse é o grande sonho dos físicos, chegar a teoria. Eles não conseguem chegar sequer à teoria unificada da física, tá certo? Então, a própria física está cindida em campos antagônicos, né? Mas eles acham que se encontrarem, vamos dizer, os princípios fundamentais que unifiquem a ciência física, eles terão ali também, automaticamente, os princípios da ciência inteira. Tá certo? Mas isso é impossível, porque para isso você teria que partir da unidade do mundo. E a unidade do mundo não pode ser postulada, de maneira alguma, porque está fora, vamos dizer, da perspectiva kantiana, que determina todo o método científico moderno. Além disso, eu já expliquei para vocês que quando o pessoal acredita que, por exemplo, a prova da eficiência das ciências é a tecnologia, eles não sabem o que estão dizendo, porque não existe um único objeto técnico, qualquer que seja, que possa ser explicado por um único princípio científico apenas. Você precisa de vários princípios científicos incompatíveis e heterogêneos. Mas, por exemplo, você tem um computador. Você tem ali o código binário, que é determinado, uma questão puramente lógico-matemática. E você tem, por exemplo, a química do plástico que você vai usar no computador. Existe algum princípio comum que possa explicar ao mesmo tempo o código binário e a química dos plásticos? Sem falar da parte propriamente eletrônica. Então você tem três elementos. Tem elementos químicos, elementos eletrônicos e elementos puramente lógicos. Absolutamente irredutíveis a qualquer princípio comum. E as pessoas falam tanto de tecnologia, mas eles nunca sequer pararam para pensar o que é. Tecnologia consiste em você se utilizar de elos causais heterogêneos, juntando-os fisicamente para a produção de um efeito que você deseja. É exatamente o contrário do que faz a ciência, que pega um grupo de fenômenos e os reduz a certos princípios explicativos ou descritivos comuns. Então, isso quer dizer que a tecnologia pode progredir o quanto queira, ela jamais vai provar ciência alguma. Está aqui, ó. Isso aqui é um objeto tecnológico. Isso tem a química do plástico usado para fazer isso aqui. Agora, isso explica as propriedades espaciais do continente, do recipiente? E não tem nada que ver uma coisa com a outra. Não é isso? Agora, explique quimicamente as propriedades da rosca. Não é possível. E assim por diante. Quer dizer, uma simples garrafa, você já vê que ela se utiliza de processos que remetem a princípios científicos absolutamente heterogêneos. Sim, qualquer objeto tecnológico está unificado apenas pela causa final, que é arbitrária, que é um desejo humano. Você consegue articular essas várias coisas. Por exemplo, quando você vai montar um cavalo, ali você está regido por uma série de leis físicas. Por outro lado, você tem os princípios técnicos da equitação. Existe algum princípio comum que explica as duas coisas? Claro que não. Ademais, quando fizeram a distinção entre qualidades primárias e secundárias, disseram, primárias eram só aquelas que podiam ser medidas e, portanto, essas forneciam base para um conhecimento científico, as outras não, eles não imaginavam que um dia as qualidades secundárias poderiam ser medidas. A sua sensibilidade à cor ou à luz pode ser perfeitamente medida. Então, isso quer dizer que, na verdade, todas as qualidades são primárias, se depende de poder medir. O gosto também hoje é capaz de medir a intensidade do gosto, qualquer coisa, e a diferença de gosto. Tudo isso é mensurável e matematizável. Bom, então vamos lá. Para piorar um pouco, as coisas, os métodos de investigação usados por esta ou aquela ciência já não precisavam curvar-se às realidades impostas pela constituição objetiva das coisas e seres, e aliás, nem podiam fazer, já que esses seres e coisas eram apenas hipóteses por trás do único dado acessível às aparências fenomênicas. Em consequência, os métodos já não deviam curvar-se aos seus objetos, mas os objetos aos métodos. Dito de outro modo, o método de cada ciência inventava livremente o seu objeto, sem ter de prestar satisfações, senão à crítica da razão pura. Ou seja, a validade da ciência, a veracidade das ciências, se tornou apenas uma validade lógica. É a constituição interna da ciência que determina se as conclusões obtidas por esta ou aquela investigação são válidas ou não. Você nunca pode dizer verdadeiras mais. Então, isso quer dizer, a lógica tornou-se a única ciência. Todas as ciências se tornaram puramente formais. Né? Não há mais ciências materiais, por assim dizer. Se o leitor começa a desconfiar que foi por esse caminho que tantos homens de ciência, 200 anos mais tarde, chegaram a admitir que o sexo de uma pessoa não é aquele com que ela nasceu, e que todos veem nela quando está pelada, e sim aquele que ela diz sentir ou imaginar, responderei que está saltando para uma conclusão remota, mas numa direção muito próxima da verdade. Você veja. Então, o sexo que você vê na pessoa não interessa, interessa aquilo que ela sente. Por quê? Porque certas ciências disseram que é assim. Então está impugnando a sua capacidade de enxergar a realidade. Só o cientista, pelos métodos abstrativos da ciência dele, que, repito, não tratam de nenhum objeto real, mas somente de objetos abstraídos, portanto só existentes formalmente, né? Somente ela tem a autoridade de dizer o que é e o que não é. Mas ela sabe que quando ela ao dizer o que é e o que não é, ela não está dizendo o que é e o que não é. Ela está dizendo apenas o que é válido dentro dos seus próprios critérios. Então, primeiro, se limita, some a veracidade e sobra apenas a validade. Segundo, não existindo mais veracidade, vende-se a validade como se fosse veracidade. Já é para você perceber a gravidade imensurável disso aí. Sim, sim, sim. Você sim. Enxerga a partir das categorias de gênero. Quer dizer, você. Enxergar a realidade a partir das categorias não. de gênero, não segundo a objetividade. Isso quer dizer que você, ao enxergar a forma do corpo de uma pessoa, é a ideologia de gênero que está metida na sua cabeça que está determinando como você vê. Quer dizer, você vê um homem com órgãos masculinos e uma mulher com órgãos femininos, não porque esses órgãos estejam lá, mas porque a gramática da sua língua ensinou a ver assim, a falar assim e, portanto, a ver assim. É claro que isso é absolutamente falso e pode-se demonstrar que isso é falso. Né? Mais adiante eu vou falar aqui do antropólogo Benjamin L. Whorf, que é o sujeito que descobriu que as diferentes línguas elas delimitam e, na verdade, limitam a capacidade que as pessoas de uma ou de outra sociedade têm de ver as coisas. Quer dizer, você enxerga dentro de um quadro delimitado pela sua língua. O que não está na sua língua, você não enxerga. Mas, bom, porque essa coisa não é absoluta. Né? E, em segundo lugar, esta teoria, por elegante que ela pareça, e ainda que ela tenha alguma correspondência com alguns fatos, ela não pode, desde a base, ser verdadeira pelo seguinte: você aprende a sua língua ouvindo. E você, como é que você vai ter certeza que você ouviu os sons tal como outras pronunciou? Foi a sua língua que determinou como você ouviria a primeira palavra nela? Isso é absolutamente impossível. Então, quer dizer, a teoria em si é absurda. Mas é absurda nos seus princípios. Agora, no seu desenvolvimento, nas suas aplicações, ela escapa um pouco do absurdo, na medida em que ela não é totalmente fiel a si mesma. Ela vai simplesmente observando diferenças empíricas captadas na comparação de uma língua com outra e mostrando como isso às vezes corresponde a limites da percepção. Né? Por exemplo, dizem que uma certa tribo da África, que mora numa região muito lamacenta, ela tem 40 palavras para descrever diferentes tons de vermelho, porque a terra é vermelha. Né? E nós não percebemos essas diferenças. Digo, sim, de fato nós não percebemos tantas diferenças no tom de vermelho, não estamos acostumados a não porque a nossa língua não tem as palavras, mas porque nós não estamos acostumados a observar. Não é isso? E tão logo eles nos explicam o sentido dessas palavras, nós começamos a dizer, não é que essa diferença existe mesmo, eu não tinha reparado. Quer dizer, o aprendizado de uma outra língua te dá outros meios de percepção. Portanto, vamos dizer, a limitação, se ela existe, ela é temporária, ela não pode ser tomada como regra geral, pelo motivo que eu assinalei. Quer dizer, a língua não pode determinar a percepção, porque sem a percepção você não aprende a língua. Não é simples de entender isso aí? Então, se a língua determina como eu vou ou enxergar ou ouvir as coisas, Então, como é que eu posso garantir que as palavras que eu ouvi foram ditas exatamente assim? O sujeito falou, sei lá, Der Untergang des Abendlandes, e eu entendi, vá pastar. Não pode ser? Não é isso? Então, ou a própria língua determina, quer dizer, o que eu vou ouvir dela, o que é impossível, ou então ela pode determinar um outro limite empiricamente, mas não todos. Então, como teoria geral, não vale nada. Mas essa ideia do Worf já estava, de certo modo, implícita na teoria dos a priori, né? As formas a priori. Voltemos à teoria. Kant jamais negou a existência do mundo exterior. Disse apenas que toda a ordem e unidade que podemos ver nele vem da nossa razão e não dele. E que só conhecemos os fenômenos, não as coisas como são em si mesmas, as famosas coisas em si. Se nada sabemos das coisas em si, mas admitimos a existência do mundo exterior, admitimos também que os fenômenos que percebemos não surgem do nada, mas vêm de algo do mundo exterior que neles se manifesta. Quer dizer, existe algo que aparece. Esse algo, então, aparece para mim como fenômeno, como aspecto da realidade. Então, aceito com Kant, vamos chamar isso de coisa em si. E suporei também com Kant que não podemos conhecê-lo exceto pelas suas aparências fenomênicas, ou como já vimos, seus signos. Nós vimos que a ideia de aparências fenomênicas não tem substancialidade em si, eles são apenas signos e não coisas. Vejo, por exemplo, um gatinho. Noto que ele é preto e que está andando e miando. São três aparências fenomênicas distintas. Que é que as unifica na forma que denomino gatinho? Não é, segundo Kant, a própria natureza e o próprio modo de ser do gatinho, é a minha razão? Isso quer dizer, eu vi um negócio preto, eu vi que ele se mexia e eu vi miando, né? E a minha razão é que compõe um gatinho. Não foi como de Aristóteles que eu observei o objeto e apreendi que nele havia uma forma substancial por baixo das várias aparências. Não, não tem forma substancial nenhuma. A forma é criada inteiramente pela minha razão. É a minha razão sem a qual o gatinho não seria gatinho, nem gato, nem gatão de maneira alguma e sem apenas três aparências fenômenas inconexas. Vejo em seguida uma gata adulta que se aproxima. Presta atenção nisso. Uma gata adulta que se aproxima do gatinho. Começa a lambê-lo e em seguida se deita ao seu lado. Ele instantaneamente morde uma das suas tetas e começa a mamar. Está claro que tanto a gata quanto o gatinho não perceberam um no outro apenas algumas aparências fenomênicas inconexas, mas sim a forma completa dos seres da sua espécie, que lhes permite estabelecer com um com o outro relações apropriadas às necessidades dessa espécie. Se você não vai ver um papagaio mamando na gata, nem a gata dando de mamar a um poste. Mas, se é apenas a razão humana que unifica na forma dos seres as várias aparências dispersas que os compõem, devo então concluir que a gata e seu filhote são dotados da razão humana? Não sou só eu que percebo que é um gato. A gata também percebe. E o gatinho também percebe. Então, se a força unificante é. E se eles se percebem, é claro que eles não se percebem apenas como aparências parciais, mas como seres reconhecíveis da sua mesma espécie e não de uma outra espécie. O gato não pensa que a mãe é uma tartaruga, nem que é um elefante, nem que é um ser humano. Ele sabe que é uma gata. Tá certo? Então, se é a razão que humana que unifica a forma dos seres, na forma dos seres, várias aparências dispersas que os compõem, então, certamente a gata e o gatinho são dotados da razão humana, porque eles são capazes de unificar as aparências. Uma solução kantiana desse problema, se é que chega a ser concebível, seria tão complexa e rebuscada que se torna muito mais razoável admitir que os gatos têm em si mesmo a forma de gatos e que são capazes de reconhecê-los uns nos outros por intuição sensível. Como a humanidade sempre pensou desde muito antes, desde o tempo do homem de Neandertal. Outro problema. É verdade que só percebemos os seres por aparências parciais, e nunca os seres inteiros. Essas aparências ou fenômenos subdividem os seres em fatias no espaço e no tempo. Por exemplo, o exemplo que eu dei do cubo, você só vê três lados, os outros três estão invisíveis. Né? No tempo, entra um homem na minha sala e noto pela sua aparência que tem por volta de uns 40 anos de idade. Conversamos sobre alguma coisa do seu interesse e depois ele vai embora e não o vejo nunca mais. Vi por acaso o homem em si, como ele é na sua constituição inteira e própria? Não. Vi apenas uma estreita faixa temporal dele. Suponho e creio que antes de ter 40 anos ele teve 39 e que um dia foi um bebê de colo e antes disso um feto. Sei por ciência segura que sem isso ele não teria chegado jamais à idade que tinha ao entrar na minha sala. Mas o fato é que não vi nada disso. Vi apenas um recorte temporal no qual apreendi o indício ou signo de uma existência inteira. Agora, subdivididos no espaço. Vejo um urso, mas vejo um urso em si. Vejo o pelo do urso, sua cabeça volumosa e temível, suas pernas grossas, suas patas imensas, seus movimentos aparentemente desengonçados. Sei por ciência que por dentro ele tem órgãos internos, um coração, pulmões, intestinos, sistema nervoso, glândulas, etc. Eu posso dizer que a ciência diz que ele tem. Como a ciência é a autoridade última, eu não posso contestá-la. Cada um composto de milhões de células invisíveis, feitas por sua vez de átomos e partículas ainda mais invisíveis, e que, sem tudo isso em pleno funcionamento, o urso não poderia estar por aí andando nem fazendo coisa nenhuma. No entanto, não vi nada disso. Vi apenas a aparência fenomênica na qual acreditei perceber o signo da presença invisível de todos esses fenômenos que compõem o urso. Os dois exemplos parecem dar razão à tese de Kant, de que não conhecemos as coisas em si mesmas, e sim apenas aparências fenomênicas. Não há problema nenhum em concordar com ele quanto a esse ponto, ao menos provisoriamente. O problema começa quando ele diz que isso é assim por causa da estrutura interna, isto é, das formas a priori da nossa percepção. A pergunta que Kant não fez, mas que a esta altura somos obrigados a fazer, é: será que em vez disso as coisas não são assim por uma exigência própria da sua constituição, do seu modo de ser? Se a resposta for sim, é claro que o próprio fato de as coisas só se mostrarem a nós pelas suas aparências fenomênicas, em vez de tornar a coisa em si eternamente misteriosa e incognoscível, revelará ao contrário que dela sabemos algo e sabemos até muito. Eita. Capítulo 11. Aparência e presença. Já que por ciência sabemos do urso e do homem muitos aspectos que não podemos ver, talvez não seja má ideia extrair daí a pergunta. Somos nós que só podemos ver o urso e o visitante e o gato de uma maneira limitada e parcial, que nos dá apenas signos da sua constituição inteira e invisível? Ou, ao contrário, são eles próprios que, pela sua natureza e constituição, não podem se apresentar de outra maneira, nem a nós, nem a nenhuma outra criatura? Basta fazer essa pergunta para entendermos imediatamente que, se o espaço e o tempo fossem apenas formas da nossa sensibilidade e não condições externas objetivas que se impõem a todos os seres e coisas, até mesmo aos ursos, esses seres, coisas e ursos só estariam submetidos a ela na medida em que são vistos por nós, não nas relações que temos com os outros. Em si mesmos, desfrutariam de uma confortável liberdade supraespacial e supratemporal. O urso poderia andar por aí com seus intestinos e pulmões à mostra, sem que isso o perturbasse no mais mínimo que fosse. E o visitante poderia ser ao mesmo tempo um bebê recém-nascido, um homem adulto e um ancião caquético, só se comprimindo na sua idade atual quando visto por algum outro ser humano. Se a limitação de espaço e tempo estivesse somente em nós e não por toda a parte no universo, mas eu não estou negando a limitação de espaço e tempo, né? Eu só estou dizendo que ela não está só em nós, que ela é uma condição objetiva que está em todo o universo e que nós estamos dentro dela, não ela dentro de nós. Se a limitação de espaço e tempo estivesse somente em nós e não por toda parte no universo, nada impediria que uma semente de maçã fosse já a maçã madura. Que a semente já fosse uma macieira crescida, antes mesmo de ser plantada, e que as lagartas roessem as folhas de uma macieira inexistente, contanto que não houvesse um ser humano olhando todos esses acontecimentos prodigiosos. E se houvesse ser humano olhando, ele colocaria isso dentro da ordem temporal, que é própria do ser humano, e a lagarta, antes de roer a folha, precisaria esperar pelo menos que a árvore existisse. Mas essa observação não se aplica só aos seres vivos. Se olho um cubo de madeira, só vejo três lados dele, os quais interpreto como signos de que por trás deles há outros três de igual tamanho. Se o espaço e o tempo fossem apenas formas da sensibilidade humana, o cubo em si mesmo estaria livre dessa limitação e poderia ostentar todos os lados desde o mesmo ângulo de visão ao mesmo tempo, como na geometria descritiva. Mas então seria apenas uma projeção no plano e não seria um cubo de maneira alguma. Não sei se vocês estudaram geometria descritiva, é aquele que você pega um objeto tridimensional e você o divide nos seus vários lados e vai projetando esses lados no papel, no plano, né? Só que o cubo assim, ele deixa de ser o cubo. Ele é um desenho de uma cruz no papel. Há, pois, algo na própria estrutura interna do cubo, e não só na nossa visão dele, que o impede de ser visto por todos os lados ao mesmo tempo, desde o mesmo ângulo. Aliás, você dizer tridimensional é dizer isto? Mas quem é tridimensional? Eu? Não, é o cubo que é, né? Voltando aos animais, não somos só nós que os vemos. Eles também se veem uns aos outros e se relacionam uns com os outros de maneira que podemos identificar e descrever cientificamente o que sabem uns dos outros. O urso sabe o que é um bezerro, e o bezerro sabe o que é um urso. Não veremos jamais um bezerro devorando um urso, nem o urso fugindo esbaforido de medo de um bezerro. Eles nunca se equivocam dessas coisas, né? É o que o sujeito me lembrou de uma coisa que eu disse muito antigamente, eu nem lembro, a frase é tão antiga que eu não lembrava mais ter dito isso. Se um cara disse, olha, não consigo perceber a diferença entre um chimpanzé e um bebê de 3 meses. Daí o outro disse, é, você não consegue, mas o chimpanzé consegue. O urso sabe que é um bezerro. Eles nunca se equivocam nessas coisas. Mutatis mutandis, não vemos jamais um bezerro mamando num papagaio ou um gatinho num urubu. Um exemplo que já dei muitas vezes, ver, existem casos que esses animais se equivocam. Não é isso? Por exemplo, se morreu a gata, a mãe do gatinho, ele pode mamar numa porca ou até numa cachorra. Tá certo? Mas por quê? Vamos dizer, a percepção da diferença específica foi substituída por uma percepção de semelhança. Eles têm que ser semelhantes à gata nesse ponto. Ele não pode mamar num urubu, não pode vir mamar em mim. Se bem que eu tenho um gato que tentou. Ele viu que não funcionou, desistiu. E tem um cachorro que pertencia àquela atriz Ruth Escobar, que fez a mesma coisa. Um bicho enorme, um cão de fila. Sentou no meu colo e começou a mamar aqui, né? Eu falei, pô, olha o vexame, rapaz. Eu sou sua mãe, sai pra lá. Daí eu fui ver, eu tinha esquecido um chocolate aqui, ele derreteu todo o chocolate. Então ele achou que era um negócio alimentício mesmo, mas no fundo era. É, um exemplo que já dei muitas vezes nas minhas aulas esclarecerá isso melhor. Imagine uma águia, um sapo e um mosquito. O sapo vê um mosquito e acredita que é o seu próximo almoço. Mas ao mesmo tempo ele está sendo cogitado para ser o próximo almoço de uma águia, que o enxerga claramente a 1 quilômetro de distância. Sem que ele possa ter disso a mais mínima ideia. Quer dizer, ele não enxerga a águia, né? A águia não pode ver o mosquito, que não pode ver o sapo, que não pode ver a águia. Cada um deles está preso nas formas a priori da sua percepção, sem poder evadir-se delas por um instante que seja, para ver as coisas de outro modo. Quer dizer, existem formas a priori da percepção? Claro que existem. Elas são a própria forma física dos entes biológicos considerados. Não é isso? Eu vejo como ser humano, o gato vê como gato, a águia vê como águia, o sapo vê como sapo, o mosquito vê como mosquito. Você, hoje em dia, você tem a descrição quase completa dos modos de percepção desses bichos. Nós sabemos que, por exemplo, o sapo enxerga até mais de 180 graus, ele tem uma visão panorâmica, né? E só fecha um pontinho lá atrás. Mas ele não enxerga longe, não é isso? O mosquito, quando vê um sapo, ele vê milhões de sapos, porque ele tem milhões de olhos diferentes, né? E assim por diante. E a águia, por sua vez, ela tem uma visão em linha reta que não sei quantos quilômetros chega, acho que 10 quilômetros. Né? Então, nós estamos, de certo modo, presos à nossa estrutura de percepção. Tá certo? Porém, qual é exatamente o limite que elas implicam? Em parte, são limites nossos, evidentemente, mas em parte, são limites que estão nos próprios objetos. E por estarem nos próprios objetos, eles podem ser conhecidos por observação e estudo. Por isso que nós podemos saber como uma águia enxerga, como um mosquito enxerga, como um sapo enxerga e assim por diante. Nós sabemos, por exemplo, que os cachorros são sensíveis a certas ondas sonoras que nos escapam completamente. Tem até apito, que os caras veem, tem um apito que ninguém ouve, mas o cachorro ouve. Tá certo? Eu disse, sim, mas quem foi que fez o apito? Foi um cachorro? Não, foi um ser humano. Portanto, o ser humano mediu a acuidade auditiva do cachorro e percebeu que ele é sensível a certas ondas que nos escapam. Escapam ao ser humano, mas não escapam a uma máquina construída por ser humano. Tudo isso só é possível, por quê? Porque as formas a priori não estão só no sujeito cognoscente, estão no objeto. As nossas formas cognoscentes são determinadas pela forma do nosso corpo, forma externa e interna, quer dizer, não é só o formato externo. É todo o conjunto de códigos internos que determina a estrutura do nosso funcionamento. Não é isso? Então, por assim dizer, estrutura anátomo-fisiológica. Tá certo? E as dos bichos é determinada pela estrutura anátomo-fisiológica deles. E a dos objetos, outros objetos, pelo seu formato. O cubo é assim porque ele tem forma de cubo e não de elefante. Não é isso? Cada um deles está preso às formas a priori da sua percepção, sem poder evadir-se delas por um só instante que seja, para ver as coisas de outro modo. Mas é só a elas que ele está preso? Não está também a condições espaciais objetivas que moldam a sua forma exterior e determinam o modo como cada um será visto ou não pelos outros? Ou seja, o sapo tem uma forma específica que lhe permite ser visto de uma maneira pelo mosquito, de outra maneira pela águia, de uma terceira maneira por outro sapo, e assim por diante. Ou seja, cada animal tem uma série de códigos que permite exibir a sua aparência diferentemente para diferentes observadores pertencentes a diferentes espécies. Não é isso? Por exemplo, o sapo não pode suspeitar que o ser humano é capaz de olhar e não apenas saber como ele percebe, mas é capaz de mapear tudo isso aí matematicamente. O sapo não tem a menor ideia disso. Esta informação não é ele que está passando para nós, nós que estamos descobrindo nele. Ele não tem a capacidade de transmitir isso, ele transmite apenas a sua aparência exterior, visível. Tá certo? Tem o sapo a capacidade de trocar as informações que ele passa para diferentes observadores? Por exemplo, ele tem a capacidade de ser visto, de trocar. Está uma águia lá em cima querendo comer ele, aqui tem um mosquito que ele está querendo comer. Ele fala, não, eu não quero que a águia me coma, então eu vou me mostrar para a águia como se ela fosse um mosquito. E vou trocar o canal, a informação. Algum bicho tem essa capacidade? Não. Mesmo os bichos que praticam mimetismo, assumindo a forma de uma árvore, de uma folha onde estão, tem um limite nisso aí. Não é isso? Então, o que determinou essa diferença? É a forma externa que eles têm. Portanto, é uma condição física que se impõe a eles, desde a sua formação fetal até a sua idade adulta. Determina, então, toda essa multiplicidade de códigos pelos quais os seres não apenas têm uma forma, mas só podem ser vistos de determinadas maneiras e formas por outras determinadas espécies animais. E até por animais da sua mesma espécie. Não é isso? Um bicho tem a capacidade de ser visto por outro bicho adulto da mesma espécie, da mesma jeito que ele é visto por um bebê da mesma espécie? Claro que não. Um bebê Um tigre tem a capacidade de fazer com que outro tigre adulto o veja como se ele fosse um bebê? Não tem. Então, isto aí é o seguinte: existir é você estar transmitindo informações para os seres em torno. Se você imaginar, o que seria a coisa em si? Seria uma coisa que não transmite informação a ninguém. Então, significa o seguinte: ela não existe, porque existir é transmitir essas informações. Não é isso? Teria um mosquito poder ser visto com a aparência de águia e salvar-se desse modo de ser incluído no cardápio do sapo? Teria o sapo poder adquirir a forma externa de um mosquito e tornar-se invisível à distância mesmo para olhos de águia? E teria a águia a habilidade de camuflar-se em um mosquito para ludibriar o sapo e poder caçá-lo em terra, mesmo sem precisar, em terra mesmo sem precisar dar um mergulho das alturas para agarrá-lo? Ela pode se camuflar em mosquito? Para o sapo chegar pertinho dela? Não, não pode. É você observar quaisquer animais caçando, você percebe qual é a forma de percepção deles, quais são as possibilidades de ação que eles têm e quais são as informações que eles recebem de outras espécies e quais não recebem. Em suma, esses bichos estão limitados não só no seu modo de perceber uns aos outros, mas no modo de apresentar-se uns aos outros, de ser vistos pelos outros. Cada um, pela sua forma, só pode transmitir aos outros um repertório limitado e imutável de informações visíveis, que o outro, por sua vez, captará segundo as formas a priori do seu modo de perceber. Isso se aplica não só aos animais, mas se aplica até aos seres humanos, historicamente. Hoje em dia existe uma disciplina maravilhosa que se chama Neurohistória da Arte, em que vai estudando, então, vamos dizer, as modificações das capacidades neurológicas do ser humano conforme se desenvolveu novas formas de arte. É uma coisa absolutamente incrível, maravilhoso o que os caras estão fazendo com isso. Então, isso quer dizer, eu posso não apenas saber como o sapo percebe, como o mosquito percebe, mas eu posso saber como os meus antepassados percebiam, o que que isso se diferia de nós. É claro, hoje em dia isso é objeto de estudo científico até quantitativo. Mas você vê, se você lê o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, os primeiros capítulos são uma descrição, vamos dizer, do ambiente sensorial no qual vivia o homem da Idade Média. Então, por exemplo, nós estamos acostumados a dormir com ruídos para tudo quanto é lado. O homem de uma cidade na Idade Média, a noite dele era tão silenciosa quanto se ele estivesse numa fazenda. Isso quer dizer que um grito, um latido de cachorro, ali tinha, vamos dizer, uma repercussão muito maior do que teria hoje. Então, isso quer dizer, eles viviam num mundo de contrastes muito mais acentuados do que o nosso, e por isso eram pessoas que tinham emoções muito mais intensas do que nós. E estavam acostumados com essas emoções e com a sua expressão pública. Ele dá, por exemplo, o relato de. Nas execuções de prisioneiros, o povo ia assistir, todo mundo chorava, o carrasco chorava, o condenado chorava, eles se abraçavam, pediam perdão um para o outro. Era uma choradeira geral. E isso era, vamos dizer, o normal. Por quê? Porque as emoções estavam muito mais à flor da pele, pelo fato de que os contrastes eram mais acentuados. Ele diz assim, por exemplo, uma viagem, qualquer viagem, sim, uma viagem de 100 quilômetros, era um acontecimento, a cidade inteira parava para se despedir do viajante, porque ninguém sabia se ele ia voltar. Tem uma série de filmes de faroeste aqui, Lonesome Dove, A Pomba Solitária, com Robert Duvall e Tommy Lee Jones, que é uma maravilha. Depois, agora, a série foi ficando tão comprida, botaram outros atores. Depois do capítulo 452, começou a ficar chato, mas o começo é muito bom. E uma das coisas que você vê é a ideia da distância e do afastamento das pessoas. Lonesome Dove, a pomba solitária. E uma das constantes ali, quer dizer, é que as despedidas, todas as despedidas parecem que são para sempre. Não é isso? E as pessoas, assim, elas ficam anos sem ver seus amigos, seus irmãos, etc, etc. E nunca sabe o que aconteceu, né? Então, a escala de tempo é completamente diferente e por isso mesmo a valoração emocional das relações humanas é completamente diferente. Né? Pelo visto, as tais formas a priori, tidas como limitações do nosso modo de perceber, parecem ter um estranho poder dominante sobre os seres e coisas em si mesmos, como se não estivessem só em nós, mas em toda a parte, como de fato estão. Mas se é assim, então é falso que nada podemos saber das coisas em si mesmas. Sabemos que cada coisa, seja lá o que for, tem um determinado repertório de modos de apresentação que ela não pode mudar. Sabemos mais ainda que esse modo de apresentação é diversificado conforme os modos de percepção dos vários observadores. Sendo impossível o sapo apresentar-se à águia como se fosse um mosquito e assim por diante. Até um cubo inerte de madeira que se apresenta a cada observador por três lados somente, não tem o poder de fazer com que outro observador, colocado do ângulo oposto, o veja pelos mesmos três lados do primeiro observador. Quer dizer, eu estou aqui vendo o cubo por três lados, e tá do outro lado está lá o Josias, e ele está vendo o cubo pelos mesmos três lados. O cubo não pode fazer isso. Nós não podemos e o cubo não pode. Na verdade, nós podemos mais que o cubo, porque eu posso saber como o Josias está vendo, e ele pode saber como eu estou vendo. Não por percepção sensível, mas por outros meios, né? Então, vamos dizer, capítulo 12, em busca do a priori derradeiro. A despeito dessas dificuldades, bem como de outras que examinaremos adiante, o kantismo fez um sucesso tão espetacular que acabou se impondo a amplas faixas da consciência ocidental, como se fosse uma conquista definitiva, um recomeço absoluto, após o qual nada mais poderia ser como antes. Examinemos como a Revolução Copernicana, exatamente como a Revolução Copernicana em astronomia, o kantismo mudou tudo no campo da filosofia, das ciências humanas e até das ciências naturais. Claro que você não pode dizer que nada disso foi inútil, pelo menos isso chamou a atenção para alguns aspectos da realidade que as pessoas não tinham percebido antes. Por exemplo, partindo da nossa, tudo que eu falei para vocês sobre as espécies animais, são tudo progressos da ciência biológica, suscitados pela pergunta sobre as formas a priori. O cara não precisa ser kantiano para fazer isso, né? Em todas essas áreas, quem dissesse o que quer que fosse sobre a realidade objetiva, se antes prestar reverência ante o primado das formas a priori, era considerado um primitivo, um bárbaro preso das malhas da filosofia pré-crítica e do realismo ingênuo. Talvez a melhor maneira de medir a extensão da influência de Kant seja observá-la fora dos círculos de seus discípulos e continuadores. Claro, existe toda uma linhagem de pensamento kantiano que invadiu filosofia, ciências humanas, o direito, biologia, etc. Tudo são os discípulos de Kant. Mas, no meu entender, a influência dele vai muito além disso. Ela penetra até em pessoas que não temem, nunca se imaginariam kantianas, e que até eram inimigas do Kant. Tá? A irradiação informal e inconfessada da concepção kantiana do conhecimento para dentro de todos os domínios da cultura, marcou mais de um século de história das ideias, com o carimbo indelével de uma obsessão, na obsessão das formas a priori. Que o orbe inteiro dos conhecimentos humanos, e portanto das ações humanas, pudesse estar de antemão demarcado e limitado por um código secreto, que esse código pudesse por fim ser decifrado, mostrando que toda a humanidade anterior a essa revelação vivera como num sonho hipnótico, desempenhando papéis inconscientes num enredo ignorado, eis com certeza a mais atraente das ideias para todos aqueles que aspiravam a tornar-se o novo Moisés, o portador das tábuas da lei de um Deus desconhecido. Você imagina, por exemplo, tendo descoberto essa coisa das formas a priori, como Kant via toda a história anterior. Na verdade, a maneira como ele vê não é totalmente coerente com isso, mas não tem por nós. As pessoas não precisam necessariamente seguir o Kant na sua interpretação da história universal. Basta elas terem sido impactadas pela ideia das formas a priori, elas já vão raciocinar kantianamente, mesmo que não o queiram. Aqueles que vou citar em seguida não são discípulos e continuadores de Kant, como foram, por exemplo, Hermann Cohen e Paul Natto, para chamar de escola de Marburg, Ernest Cassirer, Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert, estão entre os principais fundadores das ciências humanas, nem, sem ser propriamente discípulos, ostentam claramente a influência dele, como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, a filosofia positivista de Augusto Comte, a filosofia nova-chave de Susanne Kielanger, que é uma discípula do Cassirer, portanto, do Kant, a biologia de Hans Driesch, a psicologia da escola da Gestalt, Wolfgang Köhler e Kurt Kafka, a sociologia de Max Weber, uma longa e poderosa tradição de estudos jurídicos que vai, pelo menos, de Rudolf Stammler, 1856-1938, Gustav Radebeul, 1878-1949, e Hans Kelsen, 1881-1973, ao nosso Miguel Reale, 1910-2006. Então, para cima, isto isso não é nem uma lista, isto é uma amostragem miudíssima dos discípulos de Kant e daqueles que, sem ser discípulos, foram influenciados. Né? Se você falar, por exemplo, eu mencionei aqui a sociologia do Max Weber, mas, além do Max Weber, que eu creio que foi influenciado, parece influenciado diretamente pelo Kant, existem inumeráveis sociólogos que são influenciados pela escola positivista de Augusto Comte, como o próprio Durkheim. E, portanto, Durkheim e todos os seus descendentes são indiretamente influenciados pelo Kant através da trucagem da escola positivista. Né? Escola positivista, gente, é o que fez a cabeça dos nossos militares e fez a nossa república. Né? Então você veja até onde isto vai parar. Na periferia do terceiro mundo. Então, isso eu estou falando da influência do discipulado efetivo e da influência direta em pessoas que não são propriamente discípulos. Você não pode dizer que Nietzsche é um discípulo de Kant, mas a influência dele está lá. Mas eu vou falar de autores que nunca foram kantianos e não receberam, ou pelo menos não admitem ter recebido, nenhuma influência de Kant. E que, pelo conteúdo das suas filosofias ou obras em ciências humanas, etc., são completamente diferentes em relação ao Kant, se não antagônicos. Mas eu vou mostrar a influência do Kant está presente neste mesmo, através da ideia das formas a priori. É precisamente isso, no entanto, que torna ainda mais significativa a semelhança ou quase identidade de propósitos e de estratégia entre os seus projetos filosóficos-científicos e aquele que foi inaugurado por Immanuel Kant. Pois todos eles, cada um a seu modo, procuraram operar revoluções copernicanas no mundo do pensamento e da história. Então, esta é a primeira coisa. O sujeito procurou inverter a visão que todo mundo tem das coisas e lhes impor um novo código, e esta sim é a realidade. Vocês não estavam vendo a realidade, vocês estavam vivendo um mundo de ilusão. Eu sou o primeiro que vai tirar vocês da caverna de Platão. Se o sujeito fez isso, ele está seguindo o exemplo do Kant. Então, qualquer que seja o conteúdo do seu projeto, e por menos kantiano que ele seja, se você está procurando operar essa revolução copernicana, você está imitando o Kant na forma e na estrutura geral da sua filosofia, do seu projeto filosófico, por assim dizer. Então, o projeto filosófico foi o do Kant, foi prosseguido por três pessoas, três tipos de pessoas. Primeiro, os seus discípulos, que reconhecem a influência e trabalham na linha aberta por ele. Segundo, as pessoas que não são seus discípulos, mas são abertamente influenciadas por ele, como Schopenhauer e Nietzsche. E terceiro, por pessoas que jamais se reconheceriam influenciadas por Kant, mas que têm um projeto filosófico que não poderia ter existido sem que o Kant fizesse primeiro a sua revolução copernicana. Todos eles procuraram operar revoluções copernicanas no mundo do pensamento e da história, revelando por trás das crenças, conhecimentos e ações dos homens uma ordem secreta, um enredo oculto que, uma vez trazido à luz, modificava por completo o sentido das narrativas que eles acreditavam estar vivendo até então. Por exemplo, quando Isaac Newton formula a lei da gravidade, ele acreditava estar descrevendo o mundo tal como o mundo era. No tempo dele, ainda não era norma os filósofos pensarem de maneira totalmente diferente do cidadão comum. Então, ele chega a conclusões bem remotas e bem rebuscadas, mas partindo de uma base que é igual a todos. Não é isso? Por exemplo, quando ele cria a noção de tempo absoluto, é uma noção a priori, claro. Não, ela não foi obtida por observação. Porém, o fato é que todos os seres humanos acreditam que existe simultaneidade no universo. Não é isso? Está acontecendo algo aqui e, ao mesmo tempo, está acontecendo uma coisa no planeta Marte ou na estrela Vega, ou no último limite do universo, né? Então, a noção da simultaneidade universal ou do espaço absoluto, como chamava Kant, é uma noção que está implícita no próprio senso comum. O que não está implícito, depois, é a teoria da relatividade. As coisas estão se passando em tempos diferentes. Não há um tempo absoluto, não existe simultaneidade no universo. As coisas que você pensa que estão se passando ao mesmo tempo no outro planeta não estão ao mesmo tempo, estão num outro tempo. Essa ideia contraria, francamente, o senso comum, e nós podemos dizer que a teoria da relatividade é uma dos projetos que ecoam a Revolução Copernicana. Ela é uma Revolução Copernicana. Uma ordem secreta, um enredo oculto que, uma vez trazido à luz, modificava por completo o sentido das narrativas que eles acreditavam estar vivendo até então. Você imagina um cientista newtoniano que está crente que ele está descrevendo um objeto real, um mundo real, de repente ele lê o Kant e diz: não, isso aí são só o que Newton escreveu, são só um conjunto de aparências, nós não sabemos se as coisas são assim no fundo. Isto é válido porque é universal, isso quer dizer, todos os seres humanos que fizeram as mesmas observações, os mesmos cálculos, chegaram à mesma conclusão. Então é cientificamente válido. Mas se é assim mesmo, jamais saberemos. Então muda completamente o significado histórico das descobertas de Newton. Cada um desses homens buscou, como Kant, despertar os homens do seu sono dogmático e instalá-los, por fim, no verdadeiro enredo das suas vidas, que até então, zanzando a esmo como sonâmbulos, eles desconheciam por completo. Depois do Kant, vários pensadores, filósofos, cientistas tentaram fazer a mesma coisa. E eu vou descrever brevemente alguns deles aqui. Tá certo? Mas só que isso ficará para a próxima aula. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui o Rafael Coelho pergunta: pode-se dizer que a quarta camada da personalidade corresponde à personalidade alter-dirigida a que David Riesman se refere? Ele está falando do livro do David Riesman, The Lonely Crowd, A Multidão Solitária, em que descreve vários tipos de personalidade que se tornaram dominantes conforme as várias épocas da história americana. E entre elas ele se refere ao que ele chama personalidade alter-dirigida, que é um sujeito eminentemente dependente, e que, segundo ele, hoje predomina, o que é uma coisa fácil de você observar. Então, a camada 4 corresponde à personalidade alter-dirigida, mas a personalidade alter-dirigida não abrange tudo que eu descrevo como camada 4. Ela tem muitas outras características. Ela coincide com ela, assim como coincide com a fase oral descrita pelo Freud, quer dizer, é uma personalidade eminentemente voltada a receber alguma coisa. Receber, evidentemente, tem de ser de fora, tá certo? Assim como um bebê recebe tudo da mãe, não é isso? Então, corresponde sim à personalidade alter-dirigida, mas vai muito além disso, né? Miguel Soriani diz: embora seguidor de Kant, Jung conseguiu obter curas maravilhosas na clínica psicológica. Seu amigo e meu guru, Dr. Miller, utilizava-se em parte da abordagem junguiana. Seria Jung essencial para quem quer que está tentando ser um novo Dr. Miller? Eu digo: muito bem, sigo o que o próprio Dr. Miller dizia. Ele conhecia muito bem a psicologia do Jung, embora não tendo sido aluno diretamente dele, porque Jung já não lecionava na época em Zurique. Ele foi aluno da Yolande Jacobi e da Marie Louise von Franz, que eram as sacerdotisas maiores do culto junguiano. E, evidentemente, ele recebeu influência. Mas ele estava persuadido da seguinte coisa. Ele dizia: não existe nenhuma teoria do Jung. Tudo que Jung escreveu são memórias da sua experiência clínica e pessoal. Então, não leve a sério aquilo como teoria. Tudo que o Jung diz, assim, de fato, são observações que ele pode renegar no dia seguinte. E ele não procurou dar à sua teoria o mínimo de coerência lógica que é necessário para que uma teoria seja teoria. Então, nesse sentido, o Dr. Miller tem razão. Mas, que eu saiba, o único sujeito que leu o Jung se assim foi o Dr. Miller. Evidentemente, ele aproveitava inumeráveis sugestões do Jung. De fato, os livros são riquíssimos em sugestões para uma psicoterapia, né? Eu acho que é uma leitura indispensável, de qualquer maneira, desde que você perceba assim, como teórico, como cientista, o Jung é muito deficiente, né? Eu vejo como exemplo, por exemplo, a teoria dos tipos psicológicos tem uma contradição estrutural monstruosa. Ele fala que ele divide vários tipos de personalidade e diz que existe sempre uma personalidade que é dominante, mas que o tipo de personalidade oposto, né, fica domina o subconsciente. Então, você tem aqui domínio consciente e a personalidade alternativa rejeitada ou reprimida vai para o inconsciente. E quando ele vai descrever o tipo intuitivo, ele diz que a intuição é basicamente a apreensão pelo inconsciente. Eu digo: não pode ser. Então, ela não pode ser jamais a personalidade dominante. Quer dizer, se o inconsciente domina por excelência a personalidade rejeitada, ou seja, aquela que está no fundo, ele não pode por si mesmo ser a personalidade que está na frente. Então é um rolo que tem aí nessa teoria. Ele nem percebeu que tinha esse problema. Quer dizer, ele não é realmente muito cuidadoso nas teorias. Ele tinha ideias, ele foi anotando. Não é coincidência que nos últimos parágrafos das Memórias, Sonhos e Reflexões, Ele diz que o resultado de toda a sua vida é uma confusão interminável. Ele tem razão. Foi exatamente o que aconteceu. André Barbosa, professor, o senhor mesmo já afirmou que as pessoas não conseguem ficar mais de 3 minutos concentradas em uma única coisa. Confesso que tenho dificuldade de concentração e por diversas vezes me perco no meio da sua aula. Até eu me perco. Qual é o problema? Você volta lá onde você perdeu. Você assista várias vezes até pegar. Mas não força muito, não. Atenção. Atenção é assim, é que nem a vaca dá leite. Ela dá leite quando ela quer. Entendeu? Então tudo depende de um problema de motivação. De motivação inteiramente subjetiva. É isso. Você não força muito, não. Se não deu para prestar atenção hoje, você tenta de novo amanhã. Mano. A atenção forçada é a contradição de termos. A vaca dá leite quando ela quer, não é quando você quer. Tem que tratar a sua atenção, vamos dizer, com carinho e paciência, não é com a força da vontade, não é assim. Gabriel Campos pergunta: há relação na nossa percepção estética e o apriorismo kantiano, ou se existe? Quer dizer, a ideia das formas a priori do Kant foi amplamente aproveitada em estudos estéticos. Eu digo, como mencionei, a própria neurohistória da arte é um filhote remoto do Kant. Isso quer dizer, você não precisa seguir o Kant, você não precisa concordar com ele para você ser influenciado por ele, porque ele levanta uma lebre, ele levanta alguns problemas. Ele trata muito mal esses problemas que ele levantou, mas que os problemas em si são legítimos, são. As formas a priori, obviamente, existem. O que não é possível é que elas estejam só em nós, tá certo? Que não haja também, como dizia Nicolai Hartmann, um a priori do objeto. Isso é impossível que não exista, que foi exatamente o que eu estava explicando aqui, não nos termos do Nicolai Hartmann, mas adaptando. Então, o erro é, primeiro, tornar o quadro das formas a priori uma coisa absolutamente intransponível. Segundo, usá-lo como fundamento da ideia de que você não pode alcançar a coisa em si. Como, ao contrário, o simples fato de haver fenômenos mostra que algo você sabe da coisa em si. Porque senão seria o seguinte, você teria o seguinte problema. Ah, tudo que nós percebemos, nós não percebemos coisas em si, só percebemos fenômenos. Né? E você que unifica tudo isso. Eu digo, mas quem disse que o fenômeno chega para você sob forma unificada? Quem disse que ele também não é um aglomerado de aparências, certo? Que teriam, por sua vez, de ser unificado? Quer dizer, por exemplo, eu percebo que o gato é preto. Ah, bah, mas eu percebo isso. Isso é uma informação única que chega para mim? Ou ao contrário, eu percebo isso através de muitas subaparências que compõem esse preto? Mas, então, ou algo da coisa em si nós percebemos, ou não podemos perceber sequer aparências. Rondon pergunta o que foi exatamente a Revolução Copernicana. Bom, o Kant usava a imagem do novo desenho dos céus proposto por Nicolau Copérnico, que antes, até então, seguindo a astronomia de Ptolomeu, o pessoal descrevia o sistema solar com o Sol no centro, com a Terra no centro e os planetas orbitando em torno. Havia vários desenhos alternativos dessa coisa, mas todos eles eram baseados nisso, quer dizer, a centralidade da Terra era, vamos dizer, uma espécie de denominador comum. Houve teorias heliocêntricas antigamente, mas ninguém prestou muita atenção, continuou-se usando essa. E, de repente, vinha o Copérnico mostrar que o que estava no centro era o Sol. Então, inverteu a visão dos céus. Claro que isso teve consequências histórico-culturais profundas, mas não tanto quanto o pessoal imagina, porque a teoria de Copérnico circulou durante 100 anos sem que ninguém notasse nela nada de mal nem nada de revolucionário. Foi em partir da interpretação que lhe foi dada pelo Giordano Bruno é que a coisa virou uma polêmica, porque ele dizia que retirando a Terra do centro, você tinha tirado o homem do topo da hierarquia, o ser humano do topo da hierarquia cósmica. O que também não é bem assim, mas suscitou 3 séculos de discussão que se prolonga até hoje. Então, este modelo, vamos dizer assim, mostrar que todo mundo está enganado, tudo que vocês veem é ilusão. Eu tenho aqui uma chave que vai reestruturar tudo, propor uma nova ordem cognitiva. Esse foi eminentemente o projeto kantiano, muito mais que o do Descartes. Descartes também propõe uma inversão, colocar o sujeito como centro no centro, no topo da hierarquia cognitiva, em vez do objeto. Mas ele não desenvolveu um sistema completo assim como Kant. Quer dizer, o Kant abarca todo o território da filosofia, tudo para ele, todo o território do pensamento humano. Mas seria, por exemplo, no Descartes, você fazer uma ciência cartesiana, uma teologia cartesiana, você teria que desenvolvê-la você mesmo, porque isso não está no Descartes. Mas no Kant ele já desenvolveu tudo. Quer dizer, ele fez um sistema total, né? Quer dizer, a visão do mundo que ele reestruturou resultou num sistema integral, que em princípio está ali para resolver todos os problemas e mostrar que todo mundo estava enganado a respeito de tudo. Por exemplo, toda a noção atual da religião como crença é puramente kantiana. Então, na doutrina grega católica, ela sempre distinguiu entre o que é o conteúdo revelado da fé e o que são os preâmbulos da fé, preâmbula fide, que são obtidos por mera análise racional da realidade. Então, para o Kant, tudo isso não existe e acaba tudo caindo, quer dizer, na categoria da fé. Então, existe, por um lado, a ciência, existe a fé. E ele diz que tem coisas que nós não podemos saber, mas que nós somos obrigados a crer, porque isso é o imperativo categórico. O imperativo categórico quer dizer o quê? Porque sim. Não quer dizer outra coisa. Quer dizer, é um imperativo, você tem que fazer, e é categórico. Não tem barriga me dói, tem que obedecer. Então é, por que que eu tenho que acreditar em Deus? Porque sim. Não há motivo nenhum. É uma obrigação moral, segundo ele. De onde ele conclui que não é a religião que produz a moral, mas a moral que produz a religião. Esse é um assunto para depois, né? Érico diz: quando começa a ler qualquer produção sociológica ou filosófica, para cada sentença para analisar à luz do que aprendi no COF. Esse seria a prática, vamos dizer, do homo pontifex, ou é apenas falta de concentração? Não, não, às vezes você é obrigado a fazer isso. É chamada leitura lenta, como chamava o Nietzsche. Quer dizer, tem certas leituras que você não consegue prosseguir se você não analisar aquela frase. Muitos textos filosóficos são assim. Husserl, se você tentar aplicar o método Mortimer Adler à leitura do Husserl, você não consegue. Ele diz: primeiro você lê do começo até o fim, para você ter uma ideia geral. Mas você não vai pegar. O Husserl não vai pegar ideia geral nenhuma. Por quê? Husserl era um matemático, né? E ele escreve como se fosse, vamos dizer, uma estrutura geométrica. Então cada frase depende da anterior, que depende da anterior, que depende da anterior. Então você tem que reconstruir aquilo como se fosse uma série de teoremas demonstrados. Tá certo? Também parece, vamos dizer, partitura de música. Né? Se você for um gênio extraordinário da música, você consegue, simplesmente olhando a partitura, lendo rapidamente, recompor toda uma sinfonia que dura 1 hora, você compõe ela em 1 segundo, como fazia Mozart. Mas em geral não é assim. Mesmo na percepção instantânea da estrutura musical por Mozart, havia uma temporalidade. Era uma temporalidade comprimida, mas existia. Você não pode dizer que ele percebeu num instante infinitesimal. Não, ele percebeu alguns segundos. Então, tem certas leituras que tem que ser como você lê partitura. Você lê com o piano na frente e vai tocando, ou pelo menos você vai imaginando cada nota. O Carpo, ele nunca ouvia música. Todas as músicas que ele ouvia eram na partitura, ele mesmo executando na cabeça dele. Mas levava algum tempo, né? Então, por mais rápido que fosse, eu digo, bom, sei lá, pega uma música que dura 40 minutos, o Carpo tocava na cabeça em 10 minutos, mas algum tempo passou. Mas, quer dizer, você não pode haver a música simultânea, né? A música simultânea se transforma em uma estrutura geométrica. Mesmo estrutura geométrica, quando você vê um quadro, você vê tudo ao mesmo tempo. Nananana. O quadro também, você pega, você tem uma visão geral primeiro, nebulosa, como diria o Mário Ferreira, uma síntese confusa. Depois você tem análise, você pega, decompõe os vários elementos e os recompõe numa forma que idealmente expressa o que foi o intuito do pintor, o que ele quis dizer com aquilo. Na análise que nós fizemos do quadro Embaixadores, do Holbein, muito tempo atrás nesse curso, fizemos exatamente isso. Você tem a visão do quadro inteiro. Agora vamos ver os vários elementos separados que compõem, tanto elementos de conteúdo como elementos formais, e depois montamos tudo numa síntese que expressa verbalmente o que Holbein quis ali retratar. É isso. Então, em outros casos, é possível você seguir o método do Adler, você lê tudo uma vez, tá certo? Se a leitura está fácil, tá certo? E as leituras fáceis são as mais enganosas, porque você tem a impressão que entendeu tudo, você entendeu muito superficialmente. Então você pode aplicar o método dele, mas não esqueça. Ele diz, você primeiro você faz essa leitura do começo até o fim. Depois você lê de novo, só para você anotar quais são as palavras-chave, quer dizer, as palavras em torno das quais gira tudo mais. Não é isso? E depois você lê uma terceira vez para você recompor a estrutura, parte por parte. Eu acho que esse método funciona para muitos livros, mas para outros você simplesmente não consegue fazer a leitura como eu fui. Eu lembro que dei um curso no Rio de Janeiro sobre as investigações lógicas do Edmund Husserl, nem sobre as investigações lógicas. Investigações lógicas são um livro de 800 páginas, né? E tem uma introdução de 200. Então eu dei um curso de mais de um ano só sobre a introdução. E era aquele negócio, você tinha que explicar cada frase, porque era muito denso. Né? Husserl escrevia, ele sabia taquigrafia, ele escrevia com uma velocidade que pensava. Então, claro que ele não se explicava muito sobre cada tópico. Né? Os caras que fazem assim, eles dizem, bom, algum dia vê alguém e explica isso por mim. Mas, então até hoje, Husserl, alguém tem que explicá-lo. Então, a cara que tem mais prática, ele vai, ou seja, decompondo cada frase, né, no seu sentido mais profundo, nos exemplos que tornam aquilo mais visível, etc, etc. No curso que eu dei, eu acho que 80% do esforço era encontrar exemplos que dessem visibilidade ao que o Husserl está dizendo. Né? Em outros casos, quando o sujeito, além de ser um grande filósofo, é um grande escritor, como é o caso do Ortega y Gasset, que é de longe o maior prosador da língua espanhola, bate até em Cervantes, né? Além de ser, ele é um filósofo bom, não dos maiores, mas um filósofo bom, competente e um tremendo prosador. Então, se lê aquilo que é uma delícia. Por isto mesmo, as pessoas não entenderam direito o que o Ortega está dizendo. E ele teve que, volta e meia, ele disse, eles deslizam sobre as minhas metáforas, quer dizer, elas são tão fáceis, tão gostosas, que você desliza em cima. E não para para pensar o que ele está querendo dizer, para relacionar aquilo com o que ele disse num outro lugar, e assim por diante. É? Agora, no Brasil existe um outro método. Você lê duas mensagens do Facebook e dá uma conferência sobre a filosofia do Olavo Carvalho. Tem esse método. Né? Olá, posso fazer uma pergunta em Pode, pode e curiosidade? deve. Faça. Qual outro filósofo que em outro idioma seria artisticamente equivalente ao Ortega? Não existe, não existe. Que escreva tão bem como Ortega, eu acho que não existe idioma nenhum do mundo. Porque ele dizia o seguinte, ele dizia que ele queria que o escrito dele saísse do papel, agarrasse o leitor pela goela e desse uma porrada. E ele consegue fazer a coisa visível e sensível. Entendeu? É um milagre literário fora do comum. Agora, Ortega y Gasset nunca terminou um livro, essa aqui é a verdade. Tudo o que ele escreveu é fragmento, é rascunho. Talvez por esta mesma exigência de inteligibilidade total, que você não observa nas transcrições de cursos deles, que são transcrições resumidas feitas por aluno. Então ali volta-se, parece textos filosóficos mais normais, não é isso? Mas existem filósofos que escrevem maravilhosamente e que são maravilhosamente claros, como Henri Bergson. Henri Bergson não só se explicava maravilhosamente bem, mas ele, depois de publicar uns quantos livros, ele diz o seguinte: eu já disse tudo o que eu queria dizer, não tem mais nada a acrescentar. Ganhou Nobel de Literatura, claro, né? Outro que escreve maravilhosamente bem, embora não com tanta classe, é o Jorge Santayana. Não por coincidência, é um espanhol como Ortega y Gasset, mas é um inglês maravilhoso, né, certo? Arthur Schopenhauer escreve maravilhoso. E Nietzsche, então, meu Deus do céu, né? Só que o Nietzsche ele escreve uma coisa maravilhosa aqui, depois escreve outra coisa maravilhosa dizendo o contrário. E se você não tenta recompor, você não entende. E se você tenta recompor, você também não entende. Então, eu concluo que era o seguinte, que eram intuições soltas que o homem tinha. Ele estava com sífilis terciária, já estava começando a ficar lelé da cuca, e tinha aquelas dores de cabeça horríveis o tempo todo. E quando melhorava a dor de cabeça, ele sentava e escrevia rapidamente uma coisa antes que a ideia fosse embora. Eu explico assim, então é tudo fragmento. Mas são de uma força literária monstruosa, uma coisa assim indescritível. Então, claro que o domínio artístico do idioma, eu acho que é uma condição prévia de todos os estudos. Mas nem todas as pessoas, ainda que tendo isto, eu não sou capaz de imaginar que Edmundo Husserl não fosse capaz, não fosse um bom leitor de poesia ou de teatro. Claro que era, todos os poetas são, todos os filósofos são. Mas ele não se desenvolveu pessoalmente nesta área, não foi interesse dele, ele era eminentemente um matemático, lógico. Não é isso? Agora, tem caras que vêm da matemática e da lógica que são também escritores, terminou Bertrand Russell. Bertrand Russell escreve. E até um professor universitário brasileiro entende. O Rodrigo Pato de Samota entende Bertrand Russell, se ele lê, duvido que tenha lido. E assim por diante. Agora, se você quer saber o que é escrever em língua portuguesa, eu nunca tinha lido na minha vida o Guilherme Figueiredo. E estou lendo as memórias dele. Meu Deus, eu fico até complexado. Falo, nunca vou conseguir escrever assim. É tão maravilhoso. Tão, tão, tão vivo, tão real. Uma coisa impressionante. Então, veja, o amor pela língua é uma coisa absolutamente essencial. Sem amor pela língua não existe sequer o patriotismo. Digo, se você despreza o próprio idioma que você fala, o que você vai gostar do seu país? É o senso de propriedade do território? O petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. Isso não é uma. Hã? Gosta de arária, do lobo-guará, tamanduá, macaco-prego, ah, uma coisa anta. Um negócio maravilhoso, né? Então, claro que você pode usar certos animais e plantas como símbolos da nacionalidade, mas eles não podem por si consistir a riqueza da nacionalidade. Quando os americanos simbolizam a nação americana, a águia, nossa, eles estão querendo dizer tanta coisa. A águia significa alguma coisa que não é águia, que está na história humana, que não está na natureza. Quem foi que disse que a língua portuguesa é a minha pátria? O Fernando Pessoa. Ah, Fernando Pessoa. Não, não. Essa é de Queiroz. Essa é de Queiroz. Ué, ou o Fernando Pessoa repetiu, não sei, foi um dos dois. Mas um falou e o outro repetiu. Eu sinto a mesmíssima coisa. Onde eu estiver, a língua portuguesa é minha pátria. Eu não consigo me sentir à vontade escrevendo em inglês, em francês ou coisa nenhuma. Nem no espanhol. Posso escrever, escrevo até certinho, mas digo, mas é a língua de congresso. É um negócio que não tem a modulação pessoal que eu consigo no português. Eu treinei minha vida inteira para escrever em português, não posso trocar agora de identidade. Você imagina que o Gilberto Freire, quando veio para cá, ele ficou. Tentaram convencer ele a escrever em inglês, né? A ser um novo Ah, ele Gilberto não Freire. poderia, você não poderia escrever em E inglês. ele se recusou a fazer isso, né? Não, ele está profundamente identificado, não só com a língua portuguesa, mas com a língua do local, né? A língua nordestina mesmo, né? E assim, bom, Platão escreve maravilhosamente, né? Não é isso? Esses diálogos dele são como se fosse peça de teatro. Bom, então eu acho que Cássio Renovato pergunta: o senhor identificou como Cantillon está presente na teoria do gênero? Eu poderia dar mais exemplos de como Cantillon está presente também em outras concepções do nosso cotidiano? Eu estou dando isso nesse escrito que eu estou produzindo. Estou pegando vários autores que são fundamentais para a cultura moderna, contemporânea, e mostrando como cada um deles teve um projeto kantiano. Por menos que isso lhe passasse pela cabeça, é a mesma coisa. Eu vou mostrar que todo mundo está percebendo tudo errado, que eles estão vivendo uma história e sonhando com outra, certo? E eu vou dar aqui a chave da realidade. Muita gente fez isso, continua fazendo até hoje. certo? E como que isso chega na teoria do gênero? Bom, você chega, em primeiro lugar, pela trucagem da classe científica. A realidade não é o que você vê, é o que a ciência, aspas, diz. Agora, se a antropologia diz uma coisa, a biologia diz outra, como de fato está acontecendo, né? Os biólogos estão loucos da vida com essa história de gênero. Né? Isso. Eles dizem, não, mas o negócio está no ADN, o sujeito pode até passar por cirurgia de mudança de sexo, o ADN dele continua masculino, quer dizer, não é só a forma externa do corpo. Né? Isso. Então, a ciência pode estar em conflito umas com as outras. Né? Supondo-se que existe honestidade de parte a parte, que da parte dos antropólogos eu não acredito, eu acho que antropólogo honesto é quase um quadrado redondo. Né? Quer dizer, o número de charlatães que teve aí é muito grande. Né? Então, eu vou dar esses exemplos. Não tenha pressa, não, que nós vamos chegar lá. Nós vamos estudar essas coisas uma por uma. Né? E à medida que eu vou explicando essa coisa, eu vou escrevendo esse livro, que depois condensará tudo isso. Bom, só para terminar, Caio de Souza Cazarotto. A ideia de uma ordem jurídica estatal completamente autônoma em relação à ordem cósmica e divina se legitima a partir da filosofia kantiana definitivamente. Quer dizer, para ele, o Estado deveria ser o reino da razão. E o reino da razão é aquilo que escapa e se sobrepõe à determinação natural. E ele entende, no fim das coisas, ele entende Deus como pura determinação natural. Mas isso já é outro problema muito mais complexo que nós vamos ter que lidar mais adiante. Então, eu tenho duas sugestões aqui para vocês. Bom, primeiro, eu vou repetir o seguinte. Os alunos antigos vão assistindo somente às aulas pela ordem. Podem ouvir de novo as aulas antigas se quiserem. Mas os alunos novos têm que ouvir duas aulas por semana. Eles têm que ouvir a primeira aula, que está se desenrolando agora, que não vai entender muito, mas não tem importância, e tem que fazer o curso pela ordem, não tem outro jeito. Então, por favor, não escapem disso. São duas aulas para vocês, são duas aulas por semana. É isso. E uma segunda sugestão que eu tenho para vocês é o seguinte: no ano que vem vai abrir o concurso para a ABIN. Este é o emprego perfeito para as pessoas que estudaram aqui, além de ser uma belíssima ocupação de espaços. Então, eu sugiro, se você está em busca de emprego, candidate-se à ABIN. Espero que vários alunos meus façam isso, de preferência, tomaremos a ABIN. Isso já muda o panorama completamente. Né? Graças a Deus, esses cargos são providos por concurso, só que quando tem um concurso, é como os concursos para o provimento da Cátedra de Educação Moral e Cívica no tempo dos militares. Né? Os comunistas sopraram uns na orelha dos outros, vamos lá ocupar todas as cátedras, e ocuparam todas. De modo que o próprio governo deu para eles um meio de transmitir a sua propaganda. Agora vocês imaginam a influência terrível que a ABIN tem sobre decisões de governo. Então, você quer fazer alguma coisa útil? Está aí a sua grande chance. O que mais que eu ia falar? Ah, não deixem de ler o livro da Graça Salgueiro. Está aqui. Ela apresentou este livro como trabalho de conclusão do curso do COF. Você vê que ela vai continuar assistindo às aulas do COF. Não é isso? Ele terminou, mas não terminou. Então, a Graça Salgueiro é a pessoa que, na América Latina, mais entende de política da América Latina que eu já vi. Não tem ninguém que saiba tanto quanto ela. Mesmo, sobretudo, esses caras que vivem dando palpite aí. Hoje mesmo eu li uma entrevista do tal do Rodrigo Pato de Samota. Eu esclareço que Pato se escreve com dois T's. Pato com um T só é o leitor dele, não ele. Ele é Pato com dois T's. Falando coisas assim absolutamente inacreditáveis, inacreditáveis, que bem revelam, né, o estado de coisas na Universidade Brasileira. Só para dar um exemplo, o sujeito pergunta qual é a causa da ascensão da direita no mundo. Ele diz, não, a causa é assim, é a crise econômica, foi causada pelas políticas liberais que eliminaram proteções sociais e acabaram com muitos empregos, colocaram a classe trabalhadora numa posição horrível. Eu digo, ah, então as pessoas se tornaram direitistas porque a direita as prejudicou. É isso que o cara está dizendo. A direita vai, faz uma política catastrófica que ferra com todos os pobres, daí os pobres imediatamente se transformam em direitistas. um professor que diz isso não tem a menor condição de ser professor de ginásio, né? Mas é o que nós vemos hoje em dia. E o pessoal da mídia reproduz isso como se fosse uma coisa séria. Não é isso? Então, assim, saem 50% de analfabetos funcionais anualmente das universidades. Estão aí exercendo profissões, exercendo criminosamente profissões para as quais não tem qualificação nenhuma, e são apoiados por pessoal da mídia, que também é constituído de analfabetos funcionais. Olha, eu elogiei muito a matéria que o rapaz da BBC fez comigo, mas eu elogiei em comparação com as outras matérias. Ele tentou ser pelo menos honesto, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não se manda um sujeito sem boa formação filosófica entrevistar um filósofo, como não se manda um sujeito sem formação musical entrevistar um compositor ou um maestro. Né? Mas, na mídia brasileira, só existe especialização em duas áreas. Futebol e economia. O resto, você pega qualquer sujeito para fazer escrever sobre qualquer coisa. Eu mesmo, tempo que trabalhar no Jornal da Tarde, entrei lá, os caras me botaram na seção de economia, apesar dos meus protestos. Eu falei, mas eu não entendo nada de economia. E fiquei 2 anos escrevendo sobre economia. Daí, bom, até aprendi alguma coisa, no fim das contas. Mas me botaram para escrever sobre turf, eu nunca tinha... Não, não é que eu nunca tinha entrado. Eu nunca entrei no Jockey Club. Né? Falei para vocês, eu escrevi um guia do Nordeste sem jamais ter estado lá. Isso é o jornalismo brasileiro, isso já naquele tempo. Foi mais a contar hoje. Né? Então... Bom, é isso. Não deixem de ler esse livro aqui. Isso é indispensável. Essa é a leitura quase obrigatória. Né? Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Peraí, tem uma pergunta. Sábado que vem é Natal e no seguinte é Ano Novo. Então, pularemos 2 semanas, hein? É grave isso. Pularemos o Natal. Se vamos pular o Ano Novo, eu não sei. Não é isso? Eu não sou muito sensível ao Ano Novo, porque a gente não sente diferença nenhuma. No Natal aconteceu alguma coisa. No Ano Novo não acontece nada, só começa a contar de outra maneira. Não sou muito sensível ao Ano Novo, não. Então, olha aqui. Feliz Natal para todos vocês. O que eu tinha de passar de mensagem de Natal, já passei no meu soneto de Natal. Eu repito aqui para todo mundo, foi feito na intenção de todos. Né? Então, quem não leu, leia, porque é a mensagem para você. Até a semana que vem. Muito obrigado.